O meu sorriso tira férias. Coração fica naquela. Paro, não paro. Eu entro em choque. Fica sem te ver, é abusar da sorte. Porque eu sou desses antes saudade. Já vi gente assim, mas no meu caso é mais grave. E só de pensar eu sofro antecipado. Outro amor que não seja você eu faço. Essa música é Antes Saudade, também tá no... Tá no DVD, é uma música inédita também. É uma música super, super especial, assim, que surgiu nesse projeto, uma composição minha, com o Marco Carvalho e Daniel. E foi uma vibe, assim, que a gente sempre quis fazer uma parada meio Legião, assim, saca? Um negócio meio Renato Russo, assim, que com uma melodia bem tocante. Então essa música, acho que teve muito a ver com isso. O arranjo dela tem uma guitarra super suave também, que lembra super Legião. E o resultado ficou bem maneiro, ficou legal. Antes Saudade. Nada é melhor que te ver chegando depois de uma briga à toa. Diz que tá de boa. Tive até que tomar um calmante pra dormir sem você. A barra é pesada demais. O meu sorriso tira férias. Coração fica naquela. Paro, não paro. Eu entro em choque. Fica sem te ver, é abusar da sorte. Porque eu sou desses antes saudade. Já vi gente assim, mas o meu caso é mais grave. E só de pensar eu sofro antecipado. Outro amor que não seja você eu passo. Porque eu sou desses antes saudade. Já vi gente assim, mas o meu caso é mais grave. E só de pensar eu sofro antecipado. Que não seja você, eu passo. Sem você, a barra é pesada demais. O meu sorriso tira férias. Coração fica naquela. Paro, não paro. Eu entro em choque. Fica sem te ver, é abusar da sorte. Porque eu sou desses antes saudade. Já vi gente assim, mas o meu caso é mais grave. Que só de pensar eu sofro antecipado. Outro amor que não seja você eu passo. Eu sou desses antes saudade. Já vi gente assim, mas o meu caso é mais grave. E só de pensar eu sofro antecipado. Outro amor que não seja você eu passo. Porque eu sou desses antes saudade. Já vi gente assim, mas o meu caso é mais grave. Só de pensar eu sofro antecipado. Outro amor que não seja você eu passo. Outro amor que não seja você eu passo. Eu passo, eu passo, eu passo. Outro amor que não seja você eu passo. Coisa linda!